célebre cruzamento pistão no zero, após saco 6 Delta e Alfa, reporte antes da Juliette para prosseguir. 1931944. Prossegue Juliette, portão 09. Tango Alfa Quebec, vai chamar agora o centro Recife, em 1251 e alternar 1-3395. Bom dia, táxi de Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Alfa, reportando da Juliette, está 3144. Para funcionamento, 862-03-02. O 02 aguarde, previsão de mais um minuto para iniciar o chão 6212, 1-3. 6213. Quanto localizador, 1841. Mano, me passaram que era 1941. É 1941, é isso aí. Vida via Juliette, contorno canteiro central, após via Índia e Alfa, ponte Perdão no zero, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no zero, no meia, bom voo, Umba 83. Juliette, 3144. Ingressa via Juliette, portão 1-1, portão 11, 3144. Juliette, portão 11, 1-1, 3144. Chané 62, 1-3, portão 2, está livre, chame táxi. Preparado. Umba 83, bom dia, autorizado a alinhar e decolar do 10, vento 120 graus, 10 nós. Cada mar, corrigindo chegada bom, o ajuste em Salvador 10, 16. Copiado, acione identificação com 222, para o sequenciamento, curva à direita, proa 230, limitado por 25 milhas. Guarulhos, o gol 9046. Afirma. Gol 9046, Guarulhos, nível 340, está autorizado via Pezulu 10 até Bridge. Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, após intercepta Pezulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trivi, após Poços e após conforme decola do 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Aciona 5454, controle 120, decimal 8. Gol 9046, ligado Guarulhos, 340, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 6, Bravo Hotel Zulu, descendente, descendente. Decola da 10, da El, após da El Leita, Bridge, 5454, responder, controle 208. Correto, gol 90. Excelente. Fala quando o próximo, 046. Aquilo sai, Kilo Serra Lima, está autorizado para a Serra Nova Fox Tango, uma centena, 1-0-0, até 50 milhas, após cancela, prossegue visual, decola da 1-7 com curva à direita, na subida Coral, aciona 0146, controle 1-20-8, torre 118-95, Kilo Serra Lima. Serra Lima, tá no parte 5, confirme pessoas a bordo. Chama 2-18-95, acionamento táxi decolagem, altímetro 1-0 no meia, até um bom voo e bom dia, Kilo Serra Lima. Com 143 a bordo, com 4 horas e 30 de autonomia, altear na Gavião, Guarulhos. Só que foi preciso a bordo, achando a 6213? 143. Direita Índia Alfa, com esfera torre 1-8, decimal 95, altímetro 1-0, no meia, bom voo e bom dia, achando a 6213. Obrigado, bom dia, ponte espera, 118-95. Confirme, chamou o Saulo? Passarei 2227, autorização Guarulhos 1180. Vou checar seu plano, ainda não temos sistema, que eu passarei da guarda. Bom dia, rumbo 83, passando 4 mil pés, subi manter uma centena, saída é a Coral, vigilância. Certo, Oxané 6203, o vento no 40 graus, 029, livre decolagem. Oxané 6203. A linha decola, Oxané 61, 6203. 54, desce aos 50, na Projetap, chegada Mari. Olha o papo. 0-0, boa, 1-2-2-2, reassuma a navegação, pro de Duna, desce para 2 mil pés, 1-0 no meia, reporte estabilizado. A pro de Duna, desce para 2 mil, reporte estabilizado com 1-2-2. Boa tarde, Casulo, é a torre. Está autorizado sobrevoo Praia do Forte, 500 pés, 0-1-1-0 no transponder, com proa norte, o Hotel de Cazulo. Sim, Hotel de Cazulo, reposto quando pronto. Aquilo, Serra Lima, acionado na LTA, pronto para o carro. Aquilo, Serra Lima, o ajuste na 096, reporte ponto esperado, papá. Informo que sou, pela indicação do radar, você está descendo. Confirma. Negativo, o rumbo 83 está mantendo subida. O rumbo 83, a indicação que eu tenho é de 3.300, confirma a altitude. Rumbo 83 está cruzando 6.500 agora. Copiado, então faça uma verificação do seu código no seu transponder, no modo Charlie. Devido à diferença de altitude. Vai, ele está aqui dentro aqui agora, vamos para frente. Jogou no ataque 1 só. Olá, 41, torre 1895. Bom pouso. Obrigado, 1895. Rumba, corrigindo. Condor 22, reduza para a mínima possível, aí seguir um tráfego de um Boeing 738 com 170 de ground, passando Duna no momento. Bom dia. Agora recebo 7.400, confirme. Recebo, 1.3, agora 7.500. Copiado, reporta atingindo uma centena, rumo a 8.3. Rumo 8.3, reporta atingindo uma centena. Rodou 6213, subindo 360. É 213, vigilância, proa de Dael da presente, suba ao 360. Subindo 360, proa Dael, 6213. 10 graus, 109, o ajuste 10, nomeia, não há tráfego a informar. Autorizada a presente com proa norte, reporte fora do sol. Para repetir, sobrevoo na Abazete. Quem é que está fora do solo, o Hotel Cajuru, solicita a presente proa do corredor forte. Ciente, o ataque do U para a pista, ciente, aproximado os tráficos estão para pouso na 1-0, autorizado. Para do sol, aos 4-2, mantém a minha escuta ao ar de 3-0-14. Tudo bom. Autorizado de alerta para o Condor 2-2. Afirmativo, Condor 2-2, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, Condor. Ouro 941, Torre 1895, Ouro 941. Quilo Serra Lima, tem cabeceira no 7. Sérgio Casulu, chame agora o controle em 12018. 1208, Zulu. 7723. Bom dia, 6723, desce ao 50, chegada Mari, proa de ITAP. Desce ao 50 na Mari, proa de ITAP, 6723, muito obrigado, cara. Controle Alfa Patango, Hotel Oscar Zulu. Confirma a intenção para o voo, Hotel Oscar Zulu. É, prosseguir no corredor forte, 500 pés, sobrevoar a Praia do Forte e regressar a Salvador. A escuta permanente, Hotel Oscar Zulu. Condor 2-2. Condor 2-2, complete aproximação, chame torre em 1-1895. 1895, boa. Boa. Torre Condor 2-2. Condor 2-3, um ajuste 1-0 no meio, continua a aproximação, aguardando a pista livre. 1-0 no meio no ajuste, aguardando a pista livre, Condor 2-2. O Kilo Serra Lima tentando tirar a turbulência do bug da Gol, livre decolagem 1-7, o vento 1-40 graus, 0-3 nós. Copiado, rumo 183, 1 assim Atena, reporte a posição coral. 183, reportará coral. Lote 41, no solo de 45, livre direito, chame solo em 1-2-1-9. 9, boa. Solo 941, livro boa. 5, chame controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, Lima. Controle, bom dia, Papa Romeu aqui do Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil para subida coral. Suba uma centena aqui do Serra Lima, saída coral, vigilância. Lima. 2 já teria autorização para o passarinho do 2227. Negativo, 227, confirma o horário previsto. Estamos que já foi feito para os 30, senhor. Alô, 430? Vive? 3010, dono 430 da próxima. Essa hora, já pelo que nos foi passado, já seria o 3010, é negativo ainda no sistema, ok? Tô checando aqui junto à Salé. Se teve algum problema com o seu plano, foi feito aqui em Salvador? Não, pela coordenação, São Paulo, Guarulhos. Só um minuto, passarito. Down 3283, descend flight level 050, flight to ETAP position, QNH 106. Alô, 47, autorizar táxi direita, Alfa, me chame na Delta para cruzamento da pista para ingresso no Fátima ETAP. Direita, Alfa, reporta-me para o cruzamento do Fátima. Fez o 0 do meio, reporta-me estabilizado, né, LS723. Gol no 754, motor de Salvador. Controle, gol no 754, prossiga. O está recebendo as marcações do ILS? Afirmativo, gol no 754. Copiado, repórter estabilizado. 7, gol no 754. O Chinem 6213, chame Recife, a frequência 1251, alternativa 13395. 1251-3395. Cruzamento da 022, repartista livre. 2227 na escuta? Prossiga, senhor, na escuta. Solicito seu aguardo, gentileza, 5 a 10 minutos. Já informei a sala ES, mesmo estava neste momento preenchendo, corrigindo seu plano, a rota teve algum problema. Mas já estava alguém da companhia do senhor ajeitando o plano já. Só estou aguardando aqui e inserindo no sistema, ok? Sim, obrigado, meu filho. Torre Salvador, bom dia, boa na 754. Turno 754, bom dia, tráfego avistado, ajuste 10, 16, vento Salvador 130 graus, 10 nós, cheque trem, livre pouso 10. O gol na 754. Tem mais choque checado ali, livre pouso 10, gol na 754. Serra Lima, seu estimado de pouso em Teixeira de Freitas. E na Serra Novembro, Fox Tango. É, 1507. 1507, copiado, Quilo Serra Lima. Lima atingindo agora uma centena, tá? Poderia pro destino. Tio, pro do destino, reporte para início de descida.

plano 4000 pés. Correto, azul 489, no portão 9, chame pronto para o pushback acionamento. Hotel Alfa Zulu, prossiga. Sequência da regressa, Hotel Alfa Zulu. Rumba 83, agora 3 milhas para ingressar na terminal Ilhéus. Estará terminado, chame o controle em 1201. De etapa, igual no 600, desça ao nível 060. Meia 723 da Abjet, torre 1895. 1895, 623. Guarde aqui, estou checando junto à sala S. Torre, bom dia, Webjet 6723. Web 6723, bom dia. Tráfego avistado, ajuste 10116, cheque trem, nível pouso 10. Vento 120 graus, 022. Ok, tá baixado e travado, passou externo, 6723. Equador, Gol 9046, puxa o taxi finalmente. Livre, Gol 9046, chame táxi. Vamos lá, 9046. Serra Lima, não há tráfego a reportar, ali frequência para conexão com tráfego, 2345, imposto. 9, livre direito, chame solo, em 1, 2, 1, 2, 1, 9. Direita, 2, 1, 2, 9, 1, 7, 2. 1, 0, no meio, reposta habilitada. 2000, convite, 1, 6, será etapa, gol, 1, 3, 2, 8. O no meio, 00, desce ao 50, 050. Da web, taxi via Alfa, foi Juliette, portão 07. Alfa e Juliette, 07, aumentada a distância.